Quando eu ouvi aquele incircunciso filisteu afrontar o povo de Deus, eu não aceitei. Observei que Israel estava temente, pois não tinha um valente pra lutar contra o filisteu. Me aproximei e me ofereci. Falei com o rei e ele permitiu. Me deu sua armadura emprestada, mas não deu certo, pois era pesada. Peguei minha funda e juntei 5 pedras. Tomei coragem e avancei então. Entrei correndo no campo de guerra, zombou. É esse o soldado que me mandaram de valor. Prometeu me matar e dar a minha carne aos corvos e me afrontou. Eu olhei pra ele, no olho dele disse assim: com lança e espada e escudo vens a mim, porém eu vou a ti em nome do Senhor o Grande. Em nome do Senhor ninguém vai te tocar. Em nome do Senhor ninguém vai te deter. Em nome do Senhor ninguém vai te parar. Em nome do Senhor ninguém vai te vencer. Em nome do Senhor não vou te destruir. Em nome do Senhor gigante vai cair. Em nome do Senhor não tem que se humilhar. Em nome do Senhor você vencerá. Em nome do Senhor tudo será diferente. A derrota do Golias já é iminente. Quem quiser falar e pensar que você vai morrer, entra de cabeça erguida, usa o que Deus te deu. Se ele tem Golias pra lutar, você tem a Deus. E o final é gigante caindo, você se alegrando no meio do povo, Deus te exaltando, filisteu fugindo, inimigo correndo, você dando glória e a guerra vencendo. Quem viu?